Baixo o vidro do seu carro, estralo a da PT. Tô fuga na marginal e penso que vou morrer. Polícia por todo lado, meu carro perfurado, rota na minha cola e o sinal já tá fechado. Mas siga acelerado, coração a mais de mil. Se fosse político, roubava até no barril. Minha mãe que vai chorar se eles virem me matar. Perifa só faixa preta que vem pra representar. Olha aí, rapá, aglomerado na rua, dentro daquele carro e a tortura continua. Infelizmente, felicidade de pobre dura pouco. Eu capotei e levei vários pipoco. IML é pouco, jardim de pedra o corpo, que foi enterrado porque ele pagou de louco. Cê pensa que é o foda pagando de marginal. Sua família sempre chora quando chega o Natal. Respeitei a lei, onde passei cada lugar. Vi homem se arrepender, com vontade de chorar. Eu tava lá no meio do nevoeiro, ouvindo tiroteio. É pesadelo o tempo inteiro. Fulano matou, não sei quem que não pagou. O outro ali morreu porque a mina caguetou. Que o Beltrano mexeu, não respeitou e comeu. Talarico já era, lei condenou, se fudeu. Traficante tem moral, mas tá morrendo um montão. O 5-7 aposenta, descansa só no caixão. Rapidão, nem dá tempo de respirar, sentir o vento. Jackão é sem massagem, morre no espancamento. Paladão de varal, também tchau. Roubou malandro na quebra, sentiu o peso do metal. Morte cerebral, tá vendo que é veneno. Com cuidado e atento. Aqui tem pena de morte, você que não tá sabendo. Vai vendo.